Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Ações de solidariedade na comunidade Frei Damião, em Caetés. Artesanato e solidariedade em tempos de pandemia. Ações de solidariedade na comunidade Frei Damião, em Caetés. Seguimos conversando com as pessoas que estão organizando ações de apoio e solidariedade nas periferias da região metropolitana. Hoje, vamos até a comunidade Frei Damião, em Caetés. Se apresenta aí pra gente, Laura. Meu nome é Laura Cavalcante, mulher negra, técnica em enfermagem, moradora da comunidade Frei Damião, em Caetés 1, Abreu e Lima. De início, Laura vai falar um pouco do contexto que ela vive e as dificuldades do cumprimento da quarentena. A nossa comunidade conta com um grande número de jovens mulheres que têm, na sua maioria, mais de 3 filhos. Temos dificuldade com a distribuição de água. Somos completamente desassistida em termos de saúde pública. Temos dificuldade em manter a quarentena porque a maioria das pessoas não acredita no risco e na gravidade da doença, né? E o isolamento social se torna difícil, porque a maioria dos moradores, eles têm parentesco entre si. Então, eles estão constantemente em contato com as pessoas de sua família, que também são moradores da comunidade, o que leva um pouco à aglomeração mesmo de pessoas, né? Sim, tem sido um pouco difícil controlar o contato das pessoas com seus parentes, das pessoas entre si, no caso. E como está o diálogo e assistência do município por aí? O que é concreto é que entre o município e as comunidades em geral, e principalmente essa comunidade Frei Damião, não existe diálogo, né? A comunidade, desde o início dessa crise, nós não tivemos nenhuma assistência por parte do município. Se não houve divulgação, todas as informações que tivemos foram repassadas pela imprensa. Mas assim, o município não se encarregou de fazer uma divulgação, de esclarecer e de estar levando as informações para os moradores. E a comunidade veio ter conhecimento mesmo por conta da televisão, né? Dos meios de comunicação. Agora, Laura vai nos contar um pouco das ações de solidariedade que estão organizando lá na comunidade Frei Damião. Hoje estamos conseguindo conscientizar os moradores da necessidade de se prevenir, né? Distribuindo material de higiene pessoal, máscara, álcool, A70, sabonete líquido, cesta básica e sopão nos fins de semana, obedecendo, claro, né, as regras de distanciamento e de proteção. Realizamos uma campanha que está circulando nas redes sociais e também boca a boca, através dos amigos e de algumas organizações que estão nos apoiando, né? Estão nos doando também, estão participando dessa campanha, buscando doações para que a gente possa ficar mais forte no combate a essa pandemia, né? Ao vírus. Laura, muito obrigado por sua disponibilidade. Deixa aí um recado para quem está ouvindo. A comunidade agradece à Rádio Aconchego, ao Gris, ao Sítio Ágata, à Mônica do Grupo de Mulheres da Palha de Arroz, e a todos que estão nos fortalecendo nesse momento de crise. Nosso muito obrigado por essa força. Unidos somos mais fortes. Quer saber como apoiar a comunidade Frei Damião? A gente criou uma página para eles lá no Mapa Solidário. Acesse lá, mapasolidario.riacho.info/Frei Damião, sem acento. Artesanato e solidariedade em tempos de pandemia. Vamos escutar aqui Michele Barreto, da Crabolando, para saber como está o trabalho das marcas e empreendimentos que estão revertendo parte do que arrecadam com suas produções para ações de cuidado. Meu nome é Michele Barreto, sou idealizadora da Crabolando, Criações Afetivas. Uma marca genuinamente pernambucana, especializada em estamparia artesanal com calma e alma pernambucana. Michelle nos contou que no começo da quarentena passou por um bloqueio produtivo e não conseguia incentivar consumos, o que a fez parar o fluxo de divulgação e venda pela internet. Até o momento que uma cliente solicitou seus produtos para acompanhá-la no enfrentamento da quarentena. Michelle nos conta um pouco desse processo de desbloqueio. E aí essa demanda dessa cliente me fez perceber e me reconectar com o propósito da minha marca, que nunca foi tão somente a venda pela venda ou ganhar quantidade de venda. A gente tem a preocupação de difundir a ideia do consuma menos, mas com mais qualidade, né? Que bens que façam durar, né? Que durem, que tenham propósito, que tenham singularidade. Agora, Michelle, conta um pouco da produção de máscaras e da destinação que ela faz de parte do dinheiro arrecadado. Surgiram também as demandas por máscaras. E aí, com todas as orientações e cuidados, né, na manipulação dos tecidos, né, da matéria-prima, e comecei a fazer as máscaras também para comercialização. Mas sempre com a nossa pegada, tinha que ter a nossa marca, a nossa identidade. Então, a gente tem feito máscaras de proteção também estampadas à mão. E aí a gente continua com a nossa ação de responsabilidade social, onde 20% da nossa produção ela é doada para asilos ou instituições que trabalhem com pacientes que se submetem à quimioterapia, tratamento contra o câncer. Essas pessoas são altamente vulneráveis diante do contágio desse vírus. Para finalizar, Michelle deixa um recado tanto para os pequenos negócios quanto para a relação com o consumo. Os pequenos negócios podem e devem se mobilizar. Não pensem que por fazer da sua ideia pouco, não deve ser feito. Faça, ajude, com o pouco que você puder. Se o seu negócio está conseguindo rodar, ajude. A sociedade precisa compreender a responsabilidade daquilo que consome. Para procurar mais informações, vai lá nas redes sociais da Crabolando. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. Este programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira.